Quebrada molhou, os bico vai arrastar. Tiro daqui, tiro de lá. Tiro daqui, tiro de lá. A quebrada molhou, os bico vai arrastar. Tiro daqui, tiro de lá. Tiro daqui, tiro de lá. Desculpa, mãe, por te fazer chorar. Vietnamita, pique Bagdá. Sei que a senhora tentou me avisar. Vida bandida não vai compensar. Tanto lutou pra doutor eu virar. Plantado no 12, não quis estudar. Na escola do crime que eu vou me formar. Montei o meu time pronto pra jogar. Sagaz na missão, fuzil, chuteira. Na contenção, seleção brasileira. Voltar com malote, nossa bandeira. Mostrar quem comanda o baile sexta-feira. A pista tá quente, alma de gelo. Chega pesado daquele modelo. Poder que vicia, difícil contê-lo. Noite é uma p*** que mete no pelo. O pesadelo do sistema. Desde menino era problema. Cresceu sem medo de algema. Muita propina, tem verme no esquema. Tanto dinheiro virou o dilema. Que quer um Camaro amarelo gema. Inimigos vão brotar, de olho no meu lugar. Se quiser pode tentar, avisa meu bonde não vai recuar. Que a minha cabeça pode vir buscar, onde eu cheguei não consigo parar. Família de luto, o jogo é bruto, vendo o meu produto, fuzil vai cantar. Fuzil vai cantar, fuzil vai cantar, fuzil vai cantar, fuzil vai cantar. A quebrada molhou, os bico vai arrastar. Tiro daqui, tiro de lá. Tiro daqui, tiro de lá. A quebrada molhou, os bico vai arrastar. Tiro daqui, tiro de lá. Tiro daqui, tiro de lá.